cura cortar, suas roupas queimar. E não é destaque, brinde sem copo e sem bebida, droga nem nas drogarias, carro abandonado, em vaga de shopping, comida vencida, água poluída, quem tua na fila sem seu cordão. Comida vencida, água poluída, quem tua na fila sem seu cordão. E quem tu é sem a bola, jogador do fim do mundo. Só sobrou a camisa 10. Mas aqui quem é foda de verdade permanece. Mas aqui quem é foda de verdade permanece. Só sobrou a camisa 10. A camisa 10. Mas aqui quem é foda de verdade permanece. Mas aqui